Tem guerreiro aí? Tem guerreiro aí? Tem guerreira? Tem São Paulino aí? Tem palmeirense? E a massa tem aí, mano? Curitiano tem aí? É nóis, fiote! Rumo a Libertadores, pode crer, nós! Ei! O olhar acima de nós! Ei! Um olhar acima de nós! Vai vendo, hein? Se não fosse Deus que olhasse para as criancinhas abandonadas, jogadas nas ruas da cidade, que procuram sempre um lugar para se abrigar, correndo no desespero de um saco de cola. Vem de dentro de mim uma revolta enorme, que só resto de comidas eles comem. Só espero que um dia isso tenha um fim. Em cada esquina, nos faróis da nossa cidade, nossas crianças pedindo uma gorjeta pra sair para comprar um pão. Mas não sei o que se passa com o nosso sistema, só um porcento moleque de rua consideram dos marginais. E isso acontece em toda a mídia, eles não fazem nada e só criticam. O outro lado da vida só oferece a discórdia, a detenção, o pau quebra a toda hora. Realidade coberta, sistema falido, sem estudo absoluto, inocente, confuso, no buraco deste mundo sujo, só oferece o mau caminho profundo do escuro. Como homens alucinados, correndo na madrugada, perseguidos por uma rajada de bala. Você perceber a crueldade que eles trazem, tirando a vida de ser humano. Como assim? Não deve ser feito, Deus está te olhando. Seja um cara capaz, não ande para trás, não se julgue o tal, seja um preto de mim. Deus está te olhando, Deus está nos olhando. Será que Deus nosso Pai também é brasileiro? Seja um cara capaz, tô ande para trás, não se julgue o tal, seja um preto de mim. Deus está te olhando, Deus está nos olhando. Julgue o tal, velho, não percebe que Deus está te olhando, mas mesmo assim continua sempre vacilando. Você não passa de um instrumento e mentiroso. Você é daqueles que quando cai e depois olha o osso. Gente como você, só descer na ladeira, sete palmos abaixo, paletó de madeira. O potencial vem da sua consciência. Seja um cara honesto e batalhador, e sempre será pelas pessoas elogiado. Sempre ser humilde como nossos irmãos, trabalhador nordestino do outro lado do Brasil. Temos confusos analisando no ar. E a chuva lá não é bem-vinda, mas porque tanto sofrimento atrai aquele povo que tanto batalha. Clandestinamente saem para procurar uma vida melhor, uma vida do outro lado do mundo. Só resulta na pior nos adultos no barraco de telha. Na favela o duvidoso vai como sem emprego, sua família passando necessidade. Resultado para o lado mais fácil, onde tudo resulta na detenção. Ver o sol nascer quadrado, pode crer então. A profecia é mais ou menos por aí. Deus está te olhando, procure nos ouvir. Seja um cara capaz, não ande para trás, não se julgue o tal, seja um preto de mim. Deus está te olhando, Deus está nos olhando. Será que Deus nosso Pai também é brasileiro? Seja um cara capaz, não ande para trás, não se julgue o tal, seja um preto de mim. Deus está te olhando, Deus está nos olhando. Tudo que falo não é pra te criticar, você tem sempre que se aprofundar. Sempre ser humilde ao seu semelhante, que pra frente você sempre irá andar. Não continue vacilando, você quer a sua língua no fogo queimando, tente sempre se conscientizar. Nós estamos aqui e sempre vamos lutar, com Deus no nosso caminho prometiremos andar. Deus está te olhando, pode acreditar, Deus está nos olhando. Seja um cara capaz, não ande para trás, não seja o tal, seja um preto de mim. Deus está te olhando, Deus está nos olhando. Por você mesmo e não por mim. Seja um cara capaz, não ande para trás, não se julgue o tal, seja um preto de mim. Deus está te olhando, Deus está nos olhando. Seja um cara capaz, não ande para trás, não se julgue o tal, seja um preto de mim. Deus está te olhando, Deus está nos olhando. Será que Deus nosso Pai também é brasileiro? Seja um cara capaz, não ande para trás, não se julgue o tal, seja um preto de mim. Deus está te olhando, Deus está nos olhando. Banda, banda, PSP. Atitude. Ei. Atitude. Atitude. Atitude. Acho que é. Firmeza.